Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando, foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo encrenca, criando zumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Mas a Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando, foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo encrenca, criando zumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole não, entro em cana toda hora sem apelação. Já ando atrasado e sem paradeiro, sou um marginal brasileiro. Uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole não, entro em cana toda hora sem apelação. Já ando atrasado e sem paradeiro, sou um marginal brasileiro. Eu sou um marginal brasileiro. Eu sou um marginal brasileiro. Eu sou um marginal brasileiro.